Salão 10, direita, salão 1, 2, 1, decimal, 9. decolador da noite, ele está agora controle 120, decimal 80. 120, 80, boa noite. Sully, Salvador, boa noite, 1099, decolou na sexta. 1099, contato com a decolagem, do Bahia, sair da Arbor 1 para o 3 Arbor 1, via para o 3